Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Olá, ouvinte das rádios Universitária FM 99.9 MHz e Paulo Freire, AM 820 kHz. A coincidência de jovens privados de ir à escola trancados em casa com abusadores por causa da pandemia causou um grande aumento nos casos de abuso sexual contra crianças em todo o mundo. Dados da organização internacional Childhood Brasil revelam que o país registra 500 mil casos de exploração sexual contra crianças e adolescentes por ano. O Brasil ocupa o segundo lugar no ranking de exploração sexual infanto-juvenil, atrás somente da Tailândia. O levantamento aponta que 75% das vítimas são meninas e, em sua maioria, negras. Elas são vítimas de espancamento, estupros, estão sujeitas ao vício em álcool e drogas e também a infecções sexualmente transmissíveis, já que muitas vezes não utilizam preservativo. Eu sou William Araújo, estudante de jornalismo da Universidade Federal de Pernambuco, e estarei com você nesta série especial do Saúde ao Tema sobre a pandemia do novo coronavírus. Enquanto durarem as recomendações de distanciamento físico, vamos realizar o programa remotamente. E eu lembro que esta edição fica disponível no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar por Saúde ao Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. Nesta edição de número 12 do Saúde ao Tema especial coronavírus de hoje, vamos falar sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. Vamos conversar com a psicóloga clínica, coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e pós-graduada em Direitos Humanos e Gênero pela UFPE, Rildiane Lima. Seja bem-vinda ao Saúde ao Tema, Rildiane. William, obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para poder contribuir na discussão dessa temática tão importante para as nossas crianças e os nossos adolescentes nos dias atuais. Nós te agradecemos a sua participação e nós também convidamos para a conversa o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, que também é doutorando em psicologia social pela UFPB e gerente de políticas para criança na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco. Seja bem-vindo ao Saúde ao Tema, Mac Douglas. Obrigado, William. Eu que agradeço, né, pela oportunidade de participação para discutir uma temática tão importante e relevante na nossa sociedade atual como o enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. Então, agradeço desde já o convite. Nós que agradecemos a sua participação. Para dar início ao programa, eu queria que você explicasse por que o abuso sexual deve ser encarado como saúde pública. Então, William, quando a gente fala no contexto de saúde, né, principalmente quando a gente fala em situações de violência sexual, a gente está falando de uma violência que ela perpassa implicações em várias áreas, né? Quando a gente olha para especificamente o recorte da saúde, nós estamos falando de implicações que vão desde a ordem física até as ordens de saúde mental. Para que a gente exemplifique as questões físicas, nós podemos trazer as infecções sexualmente transmissíveis. Elas são basicamente reflexos de violências sexuais. Então, crianças e adolescentes apresentam infecções sexualmente transmissíveis a partir de processos de violência. Enquanto física, quando a gente fala no recorte da adolescência, nós trazemos também gravidez precoce, a questão do próprio aborto, a partir de práticas de violência. Então, tudo isso acomete, de alguma forma, a saúde física dessas crianças e desses adolescentes. Quando a gente parte para a questão da saúde mental, aí a gente vai ter uma série de outras implicações. E nós, enquanto psicólogos e profissionais da saúde mental, entendemos que o primeiro e o mais importante enquanto implicação nessa saúde mental seria o que nós chamamos de estresse pós-traumático, que é exatamente a reexperiência, a reexperimentação desse ato que aconteceu, mas que fica recorrentemente na mente dessa criança e desse adolescente. E aí, a partir dessa reexperimentação, a partir de uma construção mental e repetição dessa imagem na cabeça da criança e do adolescente, outras questões atreladas à saúde mental podem também ser implicadas, como os processos de ansiedade, Hoje a gente também já tem relatos na ordem de saúde mental do desenvolvimento de depressões infantis, características de síndromes do pânico, entre outras, né? Então, quando a gente fala no impacto da saúde, a gente está falando num pilar muito grande que acaba sendo acarretado a partir de uma violência sexual. E Diane, na sua visão, por que a exploração sexual é uma questão de saúde pública? Então, William, a gente, quando, conforme Mark estava falando, né, das questões de saúde mental, quando a gente está envolvido numa situação de violência, né, a gente tem essa problemática da saúde envolvida, tendo em vista que, quando a gente olha para a descrição do que a Organização Mundial da Saúde fala sobre saúde, ela fala de saúde e ela fala de bem-estar, né? E bem-estar no seu, na sua íntegra, tanto emocional, como psicológico, como físico. E quando a gente está passando por uma situação de exploração sexual, seja uma menina, seja um menino, esse bem-estar ele não está completo, porque ele está sofrendo essa questão de violência. E aí vai trazer para eles situações desconfortantes na questão emocional, na questão psicológica, mas também na questão física. Muitas vezes essa situação é vivenciada através de agressão, muitas vezes essa situação desencadeia algumas infecções, né, ginecológicas, assim como o Mac trouxe na sua fala. Então são outras questões para além da questão da saúde mental e da saúde física que a gente vivencia quando a gente está passando por essa situação de exploração sexual. E isso, infelizmente, muitas vezes, tem início dentro da residência, às vezes, da criança ou do adolescente. E traz muitos traumas para a vida, onde essas crianças e esses adolescentes levam isso não só para a sua vida na adolescência, mas muitas vezes também para a sua vida no momento do adulto. Isso traz traumas para suas convivências com pessoas adultas, para os seus relacionamentos pessoais, para os seus relacionamentos afetivos, para os seus relacionamentos amorosos, porque, de certa forma, essa violência ela vai estar sendo vivenciada de maneira em que está trazendo muitos traumas para essa vivência e essa experiência que deveria ser uma experiência afetiva, né, na vida da criança e do adolescente e na vida do jovem também. Mac Douglas, você comentou que alguns pontos que são de atuação do Sistema Único de Saúde, que é no auxílio à gravidez precoce, ao aborto legal, à saúde mental, mas além disso, quais são os outros papéis do Sistema Único de Saúde diante dessa situação de abuso sexual? Na verdade, quando a gente fala dos papéis do Sistema Único de Saúde, nós precisamos pensar num contexto amplo dessa atuação. Quando a gente fala nas questões de implicações ou possíveis agravantes à saúde dessas crianças e desses adolescentes, nós precisamos pensar antes numa atuação preventiva que deve ocorrer antes de situações possíveis de violência sexual. Então, a partir desse atendimento integral que deve acontecer, isso já previsto por lei, enquanto atendimento prioritário, quando identificadas situações de violência sexual com crianças e adolescentes, nós precisamos pensar em fortalecer cada vez mais a discussão acerca de práticas preventivas. Então, o Sistema Único, ele preconiza, sim, as práticas preventivas e como um ideal necessário, nós precisamos fortalecer essas práticas preventivas dentro do Sistema Único de Saúde. E a partir desse fortalecimento, de que forma a gente conseguiria atuar no enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes? Nós conseguiríamos, a partir de unidades de saúde básicas que estão próximas, né, à família, à sociedade, a partir de discussões temáticas como prevenção ao corpo, apropriação desse corpo infantil que é individualizado, o seu poder de decisão, os fatores de identificação de violência, de que forma a gente pode buscar ajuda, o que se caracteriza processos de violência, quais seriam os passos no contexto de uma gravidez na adolescência. Então, tudo isso podem ser temas de rodas de diálogo que a saúde na perspectiva da saúde básica preventiva pode estar dialogando junto à sociedade como um todo. Então, para além da proteção, quando a gente fala no sentido de atendimento para diminuir os impactos de uma violência, nós precisamos pensar num sistema único também preventivo, que antecipe situações de violência. E no caso dessas práticas preventivas, além das unidades de saúde, elas também deveriam estar, por exemplo, nas escolas? É uma discussão necessária e emergencial quando a gente cita essa discussão acerca do abuso sexual e exploração dentro das escolas. Uma dificuldade que nós encontramos enquanto rede, seja de saúde, seja de assistência social, é o desafio de levar uma temática como abuso sexual para dentro das escolas. Porque ainda existe arraigada uma ideia de que trabalhar prevenção na escola seria identificar práticas de ato sexual. E aí a gente já viu, já bate na mesma tecla há muitos e muitos anos, em muitas e muitas campanhas, dizendo que trabalhar preventivamente não é ensinar a criança ou adolescente a ter relações sexuais. A gente está falando de uma autoproteção, falar do que pode se caracterizar uma violência. Alguém que toca no seu corpo sem a sua permissão, isso seria carinho? Não, isso seria uma prática de violência. Alguém que pede para que você tire a roupa e que não seja com nenhum cunho de banho ou de cuidado, isso seria carinho? Então, são práticas que a gente conseguiria inserir dentro da escola a partir de estruturas como a saúde e a assistência social, mas a gente ainda encontra uma grande resistência em pautar temáticas como estas dentro da escola. Hoje é um dos nossos maiores desafios, mesmo estudos apontando, a gente já apresentou na rede de enfrentamento, eu particularmente, enquanto pesquisador da área, tenho uma pesquisa atrelada à educação infantil de 0 a 6 anos e trago nessa pesquisa comprovações de que é efetiva a discussão dessa prevenção dentro do ambiente escolar. É extremamente necessária e é extremamente eficaz. Mas, infelizmente, a gente enfrenta muito tabu ainda. Rildiane, você gostaria de complementar sobre essas práticas preventivas, tanto na área da saúde quanto nas escolas? Sim, eu acredito também, além de tudo isso que Mac trouxe na sua fala, que também é importante a gente estar discutindo com os meninos e com as meninas desde cedo as questões do autocuidado com o corpo, as questões também de gênero que a gente vivencia nessa sociedade machista, nessa sociedade patriarcal, que muitas vezes, adultocêntrica, que muitas vezes se utiliza do poder, né, para utilizar dos corpos das meninas e dos meninos para violentarem. Então, é importante que a gente, desde cedo, né, às vezes a gente fica pensando como mãe, como pai, como educadora, como educador, como tia, avó, alguém responsável por tomar conta e ter cuidados com as crianças menores, qual seria, de fato, o melhor momento para conversar sobre essas questões com as crianças e com os adolescentes? E a gente tem que lembrar que, desde sempre, a gente ensina os nossos filhos e as nossas filhas a atravessar a rua, desde sempre a gente ensina os nossos filhos e as nossas filhas a respeitar, né, as pessoas em sua volta. Então, é importante a gente ir introduzindo esse debate, essa discussão, de forma bem natural, né? A princípio, falando dos cuidados com o próprio corpo, ensinando, né, os toques no próprio corpo, ensinando o que são partes íntimas, ensinando o que são partes que não são íntimas e que as pessoas possam tocar, ensinando de que, se atentando, eu posso dizer assim, quando uma criança ou quando um adolescente, de certa forma, demonstra que não fica à vontade com o toque de certo adulto ou de certa pessoa adulta que está à sua volta, não forçar, porque a gente acha que, como é criança, a gente pode chegar, tocar. Muitas vezes a gente tem a tendência de pegar, assim, quando as crianças têm uma bochechinha assim, bem cheinha, pegar na bochecha e ficar, ô, menininho, isso muitas vezes as crianças evitam, assim como evitam algumas práticas que elas não se sentem à vontade. E os adultos, por sua vez, ao seu redor, ao invés de compreender e dizer para o seu filho e para a sua filha, abrace quando quiser e quando você se tiver vontade, aperte a mão, dê cheiro, dê carinho. Não, é como se praticamente as crianças fossem forçadas a isso. Principalmente com as pessoas que são mais próximas e que estão ao seu redor, né? Familiares, parentes mais próximos, amigos mais próximos da família. Então é importante que a gente diga para as crianças que tudo tem um limite, que ela pode também dar esse limite. Que assim ela aprende a se autoproteger. Isso é importante a gente estar trazendo para essa discussão, porque, William, eu estava olhando os dados aqui, só em Pernambuco esse ano a gente teve, entre os meses de janeiro a março, 585 casos de estupros, certo? Quando é consumado, de fato, a situação do abuso sexual, da violência sexual. E quando a gente olha para esses dados, o que chama mais a atenção da gente é que de 0 até 17 anos, na faixa etária justamente, primeira infância, segunda infância, criança e adolescente, foram 69%, 69,57% desses casos foram com crianças e adolescentes, né? Então é importante a gente estar chamando a atenção das nossas crianças desde sempre, porque veja, a partir de um ano de idade, a partir de meses, 0 ano de idade, a criança ela já pode estar passando por essa situação de violência. Claro que se ela tiver essa faixa etária, ela não vai saber se autodefender. Mas o adulto, a adulta que toma conta, né, que está sob o cuidado dessa criança, pode ficar percebendo sintomas, pode ficar percebendo o comportamento, a mudança de comportamento dessa criança, né, se ela fica sem se alimentar, por exemplo, se ela tem choros repentinos, que aparentemente parece ser do nada, se ela começa a ficar mais agressiva, se ela começa a evitar determinados adultos, se ela começa a ficar com as partes da genitália irritada, machucada, se ela tem mancha sobre o corpo. Então é importante que a gente esteja atenta a todos esses detalhes para que a gente possa proteger o quanto antes a nossa criança e o nosso adolescente. É, Mac Douglas, como o Rio Diane falou, esse ano em Pernambuco foram 585 casos denunciados, aproximadamente 70% dos casos eram meninas com até 17 anos, sendo que se a gente também olhar os dados do Disque 100, que é a denúncia aos direitos humanos, somente 10% dos casos são denunciados. O que acontece, na maioria das vezes, para esses casos não serem denunciados e ter uma subnotificação tão grande? Então, William, e quando a gente fala de abuso sexual, exploração sexual, nós estamos falando de uma violência que, primeiro, ela acontece de uma forma muito sutil, quando a gente fala no contexto de visibilidade, e, ao mesmo tempo, ela tem como território principal de violência a casa ou pessoas e parentes próximos, né? Os dados também relatam que entre 80% dos casos identificados, os casos são de ordem intrafamiliar, que significa dizer que são dentro de casa, por figuras parentais muito próximas à criança. Quando isso acontece, e com um dado expressivo desse, obviamente, o dado ele tem um pouco mais de dificuldade de ser identificado, justamente por se tratar de um ambiente familiar, um ambiente mais velado. Muitas vezes, essas crianças e esses adolescentes, a partir da identificação dessas possíveis investidas de violência, começam a atribuir junto ao agressor situações de ameaças. Então, muitas vezes, essas crianças elas passam a serem ameaçadas quando elas começam a identificar ou quando elas podem ser uma potencial denúncia para esse agressor dentro de casa. Então, é um ciclo que nós chamamos extremamente difícil de acesso, porque muitas vezes aqueles que deveriam proteger, que é a casa, são os que violam. E muitas vezes a gente só consegue ter acesso a essas informações quando a criança e o adolescente estabelece outro vínculo de confiança fora da casa e consegue minimamente trazer resquícios dessa situação de uma possível violência. Então, a escola seria um caminho viável, porque o professor, ele estabelece muita confiança a partir de algumas relações com a criança e com o adolescente. As unidades de saúde, a partir dos acompanhamentos individualizados. O próprio CRAS, né? O próprio CRAS e rede socioassistencial, que atua com serviços de convivência, que atua com visita familiar, poderiam ser esses vínculos externos para que a criança identificasse. Mas, na maioria das vezes, esses casos só são denunciados quando, de fato, uma outra pessoa, ela consegue perceber que a criança, ela está inserida num ambiente de violência sexual. E para que a outra pessoa, que seja ou da família ou externa a essa casa, possa perceber, ela precisa minimamente entender o que seriam essas características e comportamentos que podem deduzir, que podem trazer para a gente um indício de possível violência. E nós sabemos que a sociedade como um todo não tem esse olhar apurado, justamente porque a gente tem dificuldade de trabalhar a temática de sexualidade ou de violência num contexto geral. Então, a subnotificação, ela é resultado de uma sociedade que não discute práticas preventivas de violência, muito menos contextos de sexualidade. Inclusive, a própria sociedade tem que se mostrar responsável tanto por essa quanto outras crianças que a gente percebe que estão passando por esse abuso sexual, né? Exato, William. Quando a gente olha para os normativos e os marcos legais da infância, como o ECA, Marco da Primeira Infância, nós temos claramente os papéis, tanto dos entes governamentais, federais e municipais, como também da sociedade. A sociedade, ela é corresponsável pelo direito e pela garantia desse direito da criança e do adolescente. Mas aí, a gente sabe que dentre esses espelhos sociais, a gente ainda não consegue acessar a todos, mesmo a gente, a partir de algumas instituições, a partir de alguns órgãos e a partir de algumas redes, estarem nessa luta diária, tentando trazer como identificar situações de abuso, quais são os encaminhamentos, mesmo assim é uma parcela muito pequena de uma população totalitária que ainda não tem essas informações todas. Inclusive, a denúncia pode ser feita não só na delegacia, mas como em conselho tutelar também, né? E através do Disque 100, né? Isso, Ilha. Quando a gente parte para a denúncia ela pode ser nos canais de Disque 100, nas próprias delegacias, sejam elas especializadas ou não. Existem várias plataformas de online também para denúncia. Existem os equipamentos socioassistenciais, como o CRAS, CREAS, o próprio Conselho Tutelar. Todas essas redes, elas são portas de entrada para a garantia de direito dessas crianças. Então, o ideal é que a gente identifique as formas de denúncia e, a partir dessa identificação de possíveis situações ou sinais de violência, que a gente não se cale enquanto sociedade, que a gente busque, e lembrando que a denúncia, ela não é uma denúncia identificada, é uma denúncia anônima, então não teria problema. Se você, enquanto sociedade, suspeita, é papel seu denunciar. Caso contrário, a gente passa a ser conivente com a situação de violência que basicamente está aos nossos olhos. No Saúde é o Tema Especial Coronavírus de hoje, estamos falando sobre o enfrentamento ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes durante a pandemia. Estamos conversando com a psicóloga clínica, coordenadora de projetos do Centro das Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e pós-graduada em Direitos Humanos e Gênero pela UFPE, Rildiane Lima, e com o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, que também é doutorando em Psicologia Social pela UFPB, e gerente de políticas para a criança na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco. Rildiane, outra coisa que os pais também devem ficar muito atentos é aos celulares dos filhos, porque muitas vezes em jogos online, em redes sociais, eles podem ter contatos com estranhos e possivelmente acontecer um abuso sexual, né? Isso mesmo, William. A gente sabe que hoje em dia, né, as redes sociais, principalmente nesse momento em que a gente está muito dentro de casa por conta da situação que a gente está vivenciando, da pandemia, e também um pouco antes disso, a gente já, crianças, às vezes muito pequenas, já têm acesso ao celular e às redes sociais, E é importante que os pais e as mães, os responsáveis, estejam orientando, estejam sempre próximo do seu filho, da sua filha, para que eles não venham a cair em nenhuma situação em que coloquem em risco a sua vida, né? A gente sabe que hoje os abusadores, as redes de abuso de violência sexual, eles estão bem equipados e entram, né, e começam a seguir a criança muitas vezes, às vezes tem acesso à rede de contato da criança e começa a conversar com ela, a insinuar, a pedir fotografias, a pedir nudes. Então isso é importante que a gente esteja orientando os nossos filhos e as nossas filhas para que eles não possam cair em situações como essa. Então, assim como a gente orientava antes de não conversar com estranhos no meio da rua, é importante que a gente oriente também esses cuidados com as redes sociais. A gente sabe que nas redes sociais a criança está dentro de casa, quando a gente pensa que ela está protegida, o adolescente está dentro de casa, quando a gente pensa que ele está protegido, mas ele com o celular e com a internet na mão, ele está no mundo. Então, ele pode cair em várias situações que venha, né, violentar a sua saúde mental também, a sua saúde física e a sua sexualidade. É importante que a gente esteja sempre alertando para esses cuidados com as redes sociais. McDouglas, e o que os órgãos de segurança têm feito para combater esses crimes virtuais? William, existe uma plataforma, né, quando a gente fala em questão de segurança, tanto do acesso à internet, quanto de práticas de pedofilia dentro do contexto de exposição dessas crianças a sites pornográficos. Existem alguns programas, inclusive tanto no aspecto nacional quanto no aspecto estadual, que eles identificam de prontidão quando existem possíveis comercialização de imagens ou aliciamento de crianças sendo expostas às práticas sexuais na internet. Então, existem alguns programas que, nesse momento em que você acessa e tem esse cunho, né, que envolva situações de violência sexual contra crianças e adolescentes, esses IDs são identificados e, consequentemente, a partir dessa identificação, é mapeado o local de acesso para a busca desse possível agressor. Rildiane, a Rede de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual realiza campanhas permanentes de enfrentamento aos crimes sexuais contra crianças e adolescentes. Mas como tem sido feito esse trabalho durante a pandemia? Então, durante a pandemia, nós não estamos, né, nos encontrando presencialmente, mas estamos em contato, né, virtualmente, realizando os nossos trabalhos virtuais, tanto em relação com a rede de enfrentamento, mas também as instituições que compõem, que fazem parte dessa rede, que têm os seus trabalhos com crianças e adolescentes, vem fazendo isso de forma também virtual. A gente tem, né, instituições, assim como o Centro das Mulheres do Cabo, a Casa Menina, a Casa, o Coletivo Mulher Vida, eu ia dizer a Casa de Passagem, porque fez parte da rede durante o tempo, mas não está mais com a gente. A gente tem um canal Futura, que está trabalhando também com essas crianças, com esses adolescentes. A gente tem a Acari. Então, essas atividades, elas começaram a ser todas elas de forma virtual, né? A gente faz esse trabalho através de rodas de diálogos, trazendo temas diversos, né? Desde o próprio tema da violência, como o tema da questão da sexualidade, como os temas das questões, né, do autocuidado, que vem a orientar os jovens, as adolescentes e as crianças nesse sentido de conseguir identificar o quanto antes, no sentido da prevenção, poder identificar o quanto antes situações que possam, né, causar a violência sexual. E se porventura essa criança, esse adolescente já passou por essa situação ou conhece alguém que já passou por essa situação de violência, que possa encontrar também formas e mecanismos de estar sendo auxiliado através dessas instituições, através dos órgãos responsáveis, assim como o MEC já citou, tanto na assistência social, os CRAs, os CREAs, né? Através, muitas vezes, em algumas situações, diretamente, é preciso procurar um hospital, então a gente tem o INIP, a gente tem a Delegacia da Criança e do Adolescente, então a gente tem outros órgãos que são responsáveis por cuidar dessa parte legal, mas é importante a gente estar abrindo diálogo. E, geralmente, esse diálogo ele é puxado, né, pelas instituições não governamentais, pelas ONGs que trabalham com crianças e adolescentes a partir das suas práticas que estão na comunidade, que estão no dia a dia, na base, com as mulheres, com as meninas. Muitas vezes essa discussão ela é trazida em grupos de mulheres e que a partir daí a gente escuta relatos de mulheres já adultas que vivenciaram situações como essas, né, de violência sexual, de abuso sexual, e que só vem se dar conta dessa situação a partir do momento que está vivenciando essa discussão, né, esse momento e esse diálogo nessa roda de conversa. Então é importante que a gente, mesmo dentro de casa, né, mesmo que a gente não esteja ainda podendo fazer esses serviços presencialmente, como a gente fazia antes, está alertando as crianças, até porque a gente sabe que, como já foi citado, mais de 80% dos casos de violência, né, física, de violência sexual cometidos contra as crianças e adolescentes ocorrem dentro da própria casa, ocorrem dentro do próprio lar. Um lugar que, teoricamente, para a criança é ensinado que é o lugar de segurança, que é o lugar onde ela pode estar mais segura. E, no entanto, ela vem sendo violentada nesse período de pandemia. A gente tem vários casos aí que apareceram para a gente nas reportagens, inclusive casos extremos, né, de assassinato de crianças e adolescentes que a gente vem vendo na TV. E é importante que a gente esteja em alerta para isso, também chamando a atenção da sociedade de forma geral. Acho que é importante, porque se você vê, se você observa, né, ao seu entorno, né, na sua comunidade, na sua vizinhança, vamos fazer a denúncia. Se alguém está maltratando, se alguém está violentando, se você vê agressividade demais, vamos fazer a denúncia. A gente não precisa necessariamente fazer essa denúncia de forma presencial. A gente pode fazer essa denúncia de forma anônima, de maneira anônima, desde que a gente tenha as informações necessárias para que os órgãos possam investigar e, muitas vezes, em muitas situações, salvar a vida dessas crianças e desses adolescentes. Então, é importante que a gente chame a atenção, principalmente porque nós estamos mais em casa, a gente está conseguindo observar algumas coisas que a gente não conseguia observar da nossa, né, vizinhança. E também para nós mesmos, enquanto pais, enquanto mães, enquanto responsáveis e cuidadores de crianças e de adolescentes, para que a gente também nos observe, né? A gente sabe que a gente está passando por um momento que não é fácil, um momento difícil, não só para a gente, mas para toda a humanidade de forma geral. Mas é importante a gente se ater a esse detalhe de que muitas vezes a gente está aperreada, às vezes a gente está estressada e a gente desconta em quem está mais próximo da gente. Então, um grito, né, uma briga, é importante que a gente esteja em alerta para não estar cometendo nenhum tipo de violência com as nossas crianças e com nossos adolescentes. Mac Douglas, muitas vezes, como a gente já pontuou, o abuso acontece dentro de casa e muitas vezes os pais são até mesmo coniventes com essa situação. O que acontece nesses casos? Por exemplo, os filhos são separados dos pais? Na verdade, quando a gente identifica, quando a rede ela identifica que existe uma situação de violência dentro de casa, e digamos que seja uma figura paterna e a mãe, ela sabia e possivelmente não fez a denúncia quando se trata de um processo de conivência, consequentemente, o processo judiciário, ao ter essas informações e comprovações, eles vão procurar a família extensa dessa criança, que podem ser configurados pelos avós, pelos tios, por pessoas que são próximas a essa criança, para que ela fique com a guarda temporária, para que depois, comprovando ou não, tem essa guarda definitiva. Então, o primeiro ponto é buscar garantir a segurança dessa criança. Caso essa criança não tenha família extensa e seja configurado, de fato, o processo de violência, em último caso, não tenha nenhuma possibilidade de família extensa, ela passa a ser encaminhada para uma casa de acolhimento, seja municipal, seja do Estado, para garantir essa segurança. Mas, geralmente, isso ocorre quando a gente tem esse dado de toda a família ou de toda essa casa conivente com a situação do abuso. A gente sabe que tem um dado pequeno, mas em sua totalidade, quando existe uma descoberta, seja as outras pessoas da casa, já pedem esse afastamento do agressor. E existe o caso de organizações e serviços sociais que também amparam essa vítima? Sim, sim. No caso da assistência social, é aquilo que eu trouxe de apoio a casas de passagem, né? Eles vão acompanhar essa família em totalidade, vão fazer os acompanhamentos familiares, o acompanhamento individualizado dessa criança, garantir os direitos primordiais que estão, para além da violência sexual, violado ou fragilizado, e a partir disso existem os equipamentos como CRAS e CREAS que vão identificar essa situação da criança para possível encaminhamento, acolhimento, família extensa ou os direcionamentos jurídicos. Mas existe, de fato, uma rede muito grande. Quando a gente fala numa identificação de violência sexual, existe uma rede que vai envolver saúde, educação, assistência, judiciário e Ministério Público para atuar conjuntamente, cada um a partir de um nível de encaminhamento dessa violência. E quando se trata de proteção integral totalitária, a gente tem as estruturas da assistência social para dar conta e acompanhar essa criança e essa família. E o Diane, gostaria de complementar? Eu acho que Mark falou, né, de toda forma como a gente pode denunciar. Acho que o único complemento que a gente precisa fazer aqui é que a gente tem que ficar atento, né, e atenta com relação aos nossos filhos e às nossas filhas, observar o seu comportamento e qualquer mudança de comportamento, procurar conversar, procurar estar mais próximo, compreender alguma situação. Se não for o nosso filho ou nossa filha, um amigo, um vizinho, uma pessoa mais próxima, está sempre disponível. Ou até, se formos procuradas por uma criança ou algum adolescente para falar sobre a sua situação de alguma violência que estiver passando, que a gente possa acolher, né, através da nossa compreensão, que a gente possa ter uma escuta atenta, que a gente não possa, que a gente se coloque disponível para ouvir e não para julgar a situação, que a gente escute o relato dessa pessoa e que, se a gente não entre em desespero, se você não sabe o que fazer, pense, ouça, né? Diga que essa criança, esse adolescente não é responsável por isso que ele está acontecendo, demonstre que você vai ajudá-la e procure, né, saber mais informações de como denunciar e como poder ajudar esse jovem, essa criança e esse adolescente. Acho que a gente tem que estar sempre chamando a atenção da sociedade como um todo a respeito disso. Conforme o ECA preconiza, né, somos todos responsáveis, né? Nós, enquanto pais, mães, sociedade, né, governo, então todos somos responsáveis por nossas crianças e nossos adolescentes e podemos garantir a sua segurança e a sua proteção no momento tão necessário para a vida deles. E McDouglas, falando em plano de enfrentamento, quais estão sendo desenvolvidos na Secretaria de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco para o combate ao abuso infantil ainda esse ano? Então, William, no âmbito da Secretaria Estadual, nós temos a atuação por meio de programas, né? Quando a gente traz, enquanto campanha, a discussão sobre o plano decenal, ele foi construído, claro, pelos órgãos do governo estadual, bem como com o Conselho Estadual de Defesa da Criança e do Adolescente e também as entidades como rede, que participam da rede de enfrentamento e que compõem essa rede. Quando a gente fala nesse plano, é uma mobilização social para a gente ter um documento que possa regir as ações de todos os segmentos, seja do governo, seja da sociedade civil, a fim desse enfrentamento à violência sexual. Este é o que a gente vai se referir este ano, esse plano conjunto entre governo e sociedade civil, com a perspectiva de nortear as políticas daqui para frente. Quando a gente fala em secretaria estadual, a gente fala na na realização de ações por meios de programa. Nós temos um programa especificamente, que é o programa Atenção Redobrada, que é coordenado pela a Rafaela Paula, que consequentemente também faz parte da rede de enfrentamento. A gente traz ações dialogadas com todos os municípios a partir do apoio técnico aos municípios, quanto à informação, quanto ao processo de formação, quanto à realização de campanhas. Agora, este ano, a gente está com uma ação muito forte ligada à escola, que é aquilo que a gente iniciou discutindo sobre a importância. Programa Atenção, nesse mês de maio, já tem 5 municípios com formações remotas. Para um deles, como o município de Canhotinho, a gente vai conseguir alcançar 250 profissionais de educação só nesse mês de maio, com 4 oficinas distintas em dias diferentes, justamente para trabalhar esse fortalecimento da discussão dentro da escola. Então, um dos objetivos principais do Programa Atenção Redobrada este ano é conseguir alcançar o maior número de profissionais de educação na ideia de composição para esse enfrentamento às violências sexuais. Então, a gente dispõe de uma oficina que era vivencial, a gente adequou para um modelo a priori remoto, mas a proposta é que quando a gente possa, né, todo mundo vacinado, a gente consiga voltar para o vivencial, e a partir dessa oficina, eles recebem materiais tanto informativos, materiais de sensibilização, e uma cartilha que foi desenvolvida pelo programa em parceria com a Universidade Federal Rural de Pernambuco, que traz orientações e identificações para esse professor da primeira infância, de 0 a 6 anos, professores da educação infantil. A gente está chegando no final do programa, mas antes eu gostaria de passar a palavra para cada um de vocês fazerem brevemente as considerações finais. McDouglas, eu queria que você iniciasse e também repetisse os canais de denúncia onde a gente pode fazer. Então, de antemão, eu já quero novamente agradecer o convite e daqui a pouco eu falo mais um pouquinho sobre essa nossa participação, mas reforçando os canais de denúncia, você pode procurar fazer denúncia por meio do Disque 100, você pode procurar qualquer equipamento da assistência social, como CRAS, CREAS, o próprio Conselho Tutelar, os próprios conselhos de direitos, as ouvidorias das secretarias estadual e municipal, as próprias delegacias, DPCAs, que são delegacias especializadas. Caso no seu município não tenha a delegacia especializada, você pode procurar uma delegacia comum que vai ter um atendimento especializado para este tipo de demanda. Então, qualquer canal desses que a gente citou podem ser referências para a porta de entrada dessas denúncias. Então, o ideal, William, é que a gente, ao identificar, a gente não fique calado. É uma frase que eu gosto sempre de trazer à tona e frisar: não fique calado. Identificou situações de violência, repassa para a rede, para que a rede possa, de alguma forma, tentar garantir o direito dessa criança e do adolescente. Então, enquanto pessoa, enquanto profissional, enquanto órgão governamental, enquanto rede, nós pedimos que toda a sociedade se una a nós na perspectiva de fato, dialogar, ampliar essa discussão e que consigamos, de fato, trazer para as nossas crianças esse enfrentamento a uma violência que deixa tantas marcas e tantas implicações na vida de quem a sofre. Então, novamente, eu digo aqui a gratidão por estar nesse espaço de diálogo, né, me coloco à disposição para possíveis momentos e que, de fato, a gente una as mãos e consiga, de fato, trabalhar e lutar junto por nossas crianças e adolescentes. Obrigado, William. Muito obrigado pela sua participação, McDouglas. Agora eu passo a palavra para a Rildiane Lima fazer as considerações finais. William, também quero agradecer a oportunidade de estar aqui com você, com o MEC, dialogando sobre essas questões tão importantes e tão relevantes para mudanças de comportamento na nossa sociedade. Eu acredito nisso, né? Que a gente vive numa sociedade assim, muito injusta, muito machista, muito violenta. Mas é a partir do trabalho que a gente desenvolve com as crianças, com os adolescentes, com os adultos, de informação, de formação, que a gente vai mudar e transformar, né, essa sociedade para uma sociedade mais justa. E Quero convidar a todos e a todas para fortalecer, quando a gente vai estar agora, no dia 6, fazendo o lançamento da campanha da rede, que diz, cadê teu plano? Enfrentamento às violências sexuais contra crianças e adolescentes. É dever de todos e todas. Então, convidar todos, todas e todos, convidar para que todas, todos e todos também possam estar junto com nós, né? com todos nós, reverberando essa campanha, trabalhando no dia a dia, estar atentos e atentas, que se você conseguir identificar ou for procurado por alguma criança e adolescente, que você possa, né, buscar ajuda nesses canais, nesses meios em que Mac falou anteriormente. É importante estar presente, se fazer presente para que possa, né? Se a gente passou, se alguma criança, eu costumo dizer, né? As mulheres que eu ouço, as crianças, os adolescentes, que a gente, quando a gente passa por uma situação de violência, não quer dizer que a gente vai estar vivenciando essa violência para o resto da nossa vida, mas que a gente pode mudar isso, a gente pode dar um basta, a gente pode colocar um fim, a gente pode mudar a nossa realidade, nós podemos, né? Então, não sozinha, nem sozinhos, a gente precisa buscar ajuda, a gente precisa estar fortalecida, mas a gente pode virar essa página. Mas a gente vira essa página, né, sendo acolhida, a gente vira essa página sendo acolhido e também buscando, né, as formas de enfrentamento, fazendo a denúncia, a gente buscando justiça e também buscando viver mais com o nosso autocuidado e com a nossa autoproteção. Estamos aqui abertas e abertos para qualquer outro momento, eventualidade, estar contribuindo de alguma maneira, de alguma forma para o programa. Obrigada. Muito obrigado, Rildiane. O Saúde é o Tema de hoje fica por aqui. Eu agradeço a participação da psicóloga clínica, coordenadora de projetos do Centro da Mulheres do Cabo, terapeuta comunitária e pós-graduada em Direitos Humanos e Gênero pela UFPE, Rildiane Lima, e com o psicólogo Mac Douglas de Oliveira, que também é doutorando em Psicologia Social pela UFPB e gerente de políticas para a criança na Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, Criança e Juventude de Pernambuco. Fique atento à vacinação no seu estado e município. Se você já pode tomar, agende logo a sua vacinação. E mesmo se você já tomou ou ainda não chegou a sua vez, continue seguindo todas as medidas de prevenção. Para mais informações, consulte a Secretaria de Saúde do seu município. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode ouvir no formato de podcast no site radiopaulofreire.ufpe.br. Esta edição também fica disponível nas plataformas digitais. É só procurar Saúde é o Tema para encontrar o podcast na plataforma de sua preferência. A produção e o roteiro desta edição do Saúde é o Tema é da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Ana Veloso. Nas redes sociais, os estudantes da UFPE, Maria, de Rádio, TV e Internet, e Ana Sofia Ramos, de Publicidade e Propaganda, sob orientação da professora Cecília Almeida. Edição de podcast, Felipe Novaes. Tchau e até o próximo Saúde é o Tema. Saúde é o Tema, série dedicada à pandemia do novo coronavírus. Uma produção da Rádio Universitária Paulo Freire, AM 820 kHz, e da Universitária FM 99.9 MHz, com apoio do programa Fora da Curva e da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Pernambuco. A música tema é a faixa Teamwork, de Scott Holmes. Para mais informações, acesse www.ufpe.br/rpf. Ciência no dia a dia. A ciência aplicada e descomplicada. Os plásticos são um dos maiores problemas de poluição do mundo. E isso porque eles demoram muito tempo para se decompor e estão em todos os lugares. Se você olhar à sua volta agora, enquanto está ouvindo esse episódio, tudo é plástico. O seu celular, o seu computador, o seu carro, até na roupa que você está usando, tem plástico. A invenção do plástico foi uma revolução e mudou totalmente as nossas vidas. São tantos tipos diferentes para tantas funções que não conseguimos mais pensar em como pode ter sido a vida antes do plástico. Com ele, podemos ter objetos mais resistentes, mais leves, mais flexíveis, mais versáteis. E como ele pode substituir o vidro, a madeira, o papel e os metais? Também podemos, através dos plásticos, reduzir a extração de recursos naturais, como as árvores e os minérios. Mas nem tudo são flores. A produção industrial do plástico gasta uma quantidade enorme de energia e gera um sem fim de resíduos, além do próprio plástico se transformar em um resíduo em si, quando não é mais utilizado. Então, o que fazer? Sabemos que não podemos mais viver sem plástico. Mas se continuarmos nesse ritmo, vamos acabar morrendo soterrados em tanto plástico. Em primeiro lugar, podemos reduzir bastante o nosso consumo de plásticos, principalmente aqueles que são descartáveis, como sacolas plásticas, copos, garrafas e canudos. E isso já faz uma diferença enorme. Outra excelente alternativa é investir em tecnologia que produza materiais biodegradáveis para substituir os plásticos descartáveis. Já que eles não têm um longo tempo de vida, não tem problema se eles se degradarem num período de tempo mais curto, e o planeta certamente agradece. Mas existem materiais que não podem se degradar tão facilmente. Imagine se os canos de PVC que levam água e esgoto da sua casa se desintegrarem com o tempo. Ou o painel do seu carro, a sua geladeira, o seu computador. Para alguns objetos e equipamentos, o material precisa ser durável, resistir à degradação. Mas ainda assim, eles não duram enquanto objetos para sempre. O computador quebra, a geladeira para de funcionar e tudo acaba no lixo. E é aí que está um dos enormes problemas do plástico. O que fazer com essa quantidade de objetos que vai se acumulando? Precisamos investir na reciclagem desses objetos. E reciclar não é a mesma coisa que reutilizar. Reutilizar significa utilizar várias vezes, como aquele copo ou garrafa de plástico que lavamos e continuamos usando, ou aquela embalagem de sorvete que usamos para congelar alimentos. Podemos sempre reutilizar embalagens para fazer artesanatos ou brinquedos, mas estamos apenas prolongando a vida daquele objeto, que cedo ou tarde vai parar no lixo. Reciclar significa transformar aquele objeto industrialmente para que ele volte a ser utilizado como tal, ou com outra função. Assim, o resíduo, ou o lixo, vira matéria-prima novamente e volta a ser utilizado como partes do carro, do computador ou da geladeira. Mas nem todos os objetos de plástico podem ser reciclados, você vai me dizer. Fato, nem todos são reciclados aqui no Brasil ou no mundo, seja porque não temos tecnologia ainda para reciclá-los, seja porque não é rentável. Se todas as empresas fossem obrigadas a reciclar seus produtos quando eles não são mais usados, que é o que chamamos de logística reversa, talvez tivéssemos uma gama maior de tipos de plástico sendo reciclados. Podemos escolher comprar de empresas que reciclam seus produtos, atuando como consumidores mais conscientes. Mas é possível também ajudar na reciclagem no nosso dia a dia. Você já reparou que em cada embalagem de plástico tem umas letrinhas e aquele símbolo de reciclagem? Aquelas setinhas em círculo? Então, essas letrinhas significam o tipo de plástico e o símbolo indica se ele é reciclável ou não. As embalagens de manteiga, iogurte, salgadinhos são, na sua maioria, de polipropileno, indicado pelas letras PP, e elas podem ser recicladas. As embalagens de sucos e refrigerantes, conhecidas como garrafas PET, que é a sigla para politereftalato de etileno, também podem ser recicladas. Nessas embalagens, você vai encontrar o símbolo de reciclagem ao lado das letras P, E, T. E aquele filme plástico que usamos para embalar os alimentos é feito de PVC, policloreto de vinila. o mesmo material que faz os canos de água e esgoto. E o PVC também é reciclável. E existem também as embalagens de poliestireno, ou PS, tipo aquelas bandejas onde são colocadas carnes e frios, sabe? Também conhecido como isopor. E esse material também é reciclável. O problema são as embalagens de plásticos mistos, onde são misturados tipos diferentes de plástico. Essas não são recicláveis e vêm marcadas como outros. Então, é muito importante conhecer os tipos de plástico que utilizamos, principalmente os descartáveis, como os das embalagens, e tentar escolher pelo menos aqueles que são recicláveis. Isso já fará uma diferença enorme na quantidade de resíduos que nós geramos todos os dias. E claro, sempre que possível, escolha objetos feitos de outros materiais, como papelão ou vidro, que são mais facilmente recicláveis. Eu sou Mariana Ginter, bióloga e professora da Universidade de Pernambuco, e esse foi mais um Ciência no Dia a Dia.